Mano do Pressão, o trator da brigadeira. Olha quem tá de novo na conveniência, com o som topado no último volume. Frentista e o segurança tão sem paciência, mas toda noite aqui tá virando costume. E quando a viatura passa, a gente abaixa o som. Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão. Oh, é que o proibido sempre é mais gostoso. Eu tô dando fuga da polícia e da patroa. Quem cola comigo sabe que eu sou fogo. Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra. Eu gosto é dessa porra. Já tamo na 12ª saideira. Eu gosto é dessa louca. Quando ela bebe, sobe em cima da mesa. Oh, coisa boa, coisa boa. E sem a gente perceber, já amanheceu. O tempo voa. E sem a gente perceber, já enlouqueceu. Mas é senhor. Altas horas da madruga, celas em brasa, ninguém segura no grave do funk. Ela joga na bunda, tudo chapada de amarola, perna maluca, é, perna maluca, elas que promovem a loucura. Quando quer um rolê diferente, ela chama amiguinha e eu boto nas duas. Joga bebida na beat, depois joga ela dentro da suíte. Joga safada na cama redonda, é só pá, pá, pá, pá. E ela não resiste, gritando o nome do chefe do crime. Tem um bala na bag da Supreme, bota na boca da piranha, ela fica loucona, doida sem limite. E quando a viatura passa, a gente abaixa o som. Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão. Oh, é que o proibido sempre é mais gostoso. Eu tô dando fuga da polícia e da patroa. Quem cola comigo sabe que eu sou fogo. Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra. Eu gosto é dessa porra. Já tamo na 12ª saideira. Eu gosto é dessa louca. Quando ela bebe, sobe em cima da mesa. Coisa boa. E quando a gente perceber, já amanheceu. O tempo voa. E sem a gente perceber, já enlouqueceu, mas é senhor. André CDS, o moral de Iguara. Alô, DJ, tamo junto, hein? Alô, Star Brasil, é nóis.